tudo que eu sempre fiz foi por amor. Fui poeta, fui cantor, tentando te conquistar. Mas nada disso enfim adiantou, e hoje aqui o que ficou foi o seu. Quantas cartas escrevi, quantas noites eu chorei, só Deus sabe o que sofri, tudo aquilo que eu passei. Sofri tudo aquilo que eu passei.